Mike X-Ray. Decolado aos 4-1, chame agora o controle 119.35, tem um bom voo. Obrigado. 2 Salvador, TAM 3153. TAM 3153, alinha e mantém pistão no zero. Alinha e mantenho no zero, 3153. Zé Gole. 0 Gole, 705. Prossiga. 9641 autorizado Fortaleza, nível 310. Pela Upper Zulu 19, decolada 10 com curva esquerda, saída MOM, transição frote. Controle 119, decimal 35, transponda 5103. Pela Upper Zulu 19, decolada 10 com curva esquerda, na saída MOM, frote. Controle 1935, transponder 5103, 9641. 9641, correto reporte para puxa acionamento, parte 3. Mandemos para puxa no parte 3, 9641. Vai, tem um Lima autorizado, ingresso parte 3, estacional e frequência. Guilo. Carlos Lima. Autorizado a decolar, pistão no zero, vento 010 graus, 03 nós. Livre decolagem 10, TAM 3153. 3153, decolado aos 4-4, controle 119.35, bom voo. 1935, bom trabalho. Dia 3153, contato na decolagem, suba ao 360, saída da EL. A EL 360, 3153. Autorizado o táxi de Alfa, o ponto de carro chamar na torre 118, decimal é 12, aqui negar 10 no 4. Direita Índia Alfa, uma torre no ponto de espera, ajustado 10 no 4. 260 para evitar uma formação que está sobre o aeroporto. É, por quantas milhas? Aproximadamente 6 milhas. Copiado, tá 3153 após da EL. autorizado a decolar, pista 17, vento 02, 0 graus com 03 nós. Sete, 15, chame Recife, 128.8, alterne 133.25. 288, 133.25. Sim, Matheus. Sim, Matheus, Gol 922, desce para 2.500, reporte Serra Vitor 366. 2.500, reportará Serra Vitor 366, Gol 922. Saída Gola e transição ao Fito, controle 119, decimal 35, transponda 5115. Autorizado Brasília, nível 340, aerovia Upper Zulu 17, saída Gol e transição Fito, decolando a 10 com primeira curva direita, controle 119.35, transponder 5115. Projeto 6709, correto, reporte para puxa acionar gate 01. Reportarei 6709. Dando 366, Golo 922. Golo 922, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 6. 86, até mais. Da 3153, chame Recife 18, corrigindo 128.8, alterna 13325. 288-3325, confirmo. Fechado e travado, informo cabeceira 1-0 deslocado a 90 metros, não chove sobre o campo e pista 1-0 molhada. Gente, Golo 922. Contra no 3-7-2. Papai Romeu, Mike Papa Lima, controle, prossiga. Mike Papa Lima, decolado de Zulu, Vasco da Gama, senhor, como notificado, destino é Zulu Itaparica, senhor. Copiado, Mike Papa Lima, tá acionado 0117. 0 graus com 02 nós. 010 com 02, autorizado a decolagem na forma. Pessoas a bordo e o tipo de aeronave, Mike Papa Lima. Romeu 4402 a bordo, senhor. Copiado, reporte o farol da barra. Já no farol da barra. Mike Papa Lima, livre frequência até o retorno. Mike Papa Lima, livre frequência, não atraso para reportar até o retorno. Positivo, grato. Equipe Delta, bom dia, solo para você. Manati, 500 pés, decola 17 com curva direita, coletor axé, controle 119.35, responda 0107. Delta para acionamento, táxi, chame torre 118, décima meia dúzia. 3179, decolado 51, chame agora o controle 119, décima 35, bom voo. 1935, obrigado, bom trabalho. Checo Delta, pátio 4, livre acionar, reporte táxi. 3179, contato na decolagem, sua nível 320, saída da EL. Saída da EL, 320, 3179. No 922, no solo 53, libera a direita, solo 121, décima 9. Direita 129, eu vou 922. Tudo mantém o 380, continua mantendo o sistema certo do número 40. Tango Whisky Mike X-Ray, chame o centro Recife 128.8, alterne 133, corrigido. Chame Recife 12685, alterne 12545, Whisky Mike X-Ray. Centro Recife tem 12685, alterne 12545, bom dia, Whisky Mike X-Ray. Thank you. Fortaleza, no 59. Estou informando o senhor que qualquer redução de velocidade que implica o seu passagem após 1131, informe ao centro. Chame Recife 128.8, alterne 13325. 288-133-25, TAM 3179. É, 3325, bom dia. Ok, 13325. Visuais, desde que conhece a situação de destino, sua descida, autorizado levar frequência pela Codelta. 922, aproximando Juliette. 922-804, seu critério Juliette ou Ender? 04, entende, 922. Atento a um Boeing, finalizando táxi pro gate 04. Após autorizado, pushback acionar, retorne para o táxi. Tá ok, está sentindo o tráfego após a liberação aí, chamará para o táxi para o 709. Passar Mike F Delta, autorizado em viagem. Que decolagem, vista 17.0190 graus com 03 mais. Papa Mike Eco Delta, decolado ao 01, chame agora o controle, 119.35, bom voo. 19.35, grato, bom saber. Controle, o Papa Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga 500 pés pelo litoral, reporte farol da barra. Autoriza direto. Direto, Manati, autorizado, reporte a 20 milhas, livrando a CTR Salvador. Só falei, livrando a CTR Mike Eco Delta. Autorizado táxi Índia Alfa, ponto espera 118-6612, aqui Negão, na 014. Índia Alfa, no ponto espera 118-6612, com 1014, vai de 6709. Chama agora variável, com intensidade de 02 nós. Autorizada a linha decolada no 06-709. Bom dia, UFJ 6709, voa na sua escuta. Bom dia, 7011, contato na decolagem, suba o 340, seja gole. Subir 340 na gole, o aspirante 6709. Aspirante 6709, decolado 06, controle 119, decolado 35. 340, vigilante, você de Salvador, chame 255, 1220, realizado 17, aprimado, tá? 0709, informa que está voando para Gole para evitar uma formação aqui à direita da rota, ok? Obrigado, 6709.